Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala comigo. Dezembro, 5 de dezembro, sabadão de 2020. Essa é mais uma edição do programa Fala Comigo. E queria fazer dessa edição, desse programa, um programa um pouco mais tranquilo. Vou tentar ser um pouco mais tranquilo para trazer para a gente uma questão, um lugar de reflexão, na verdade. E ligado, né, no refletir, no a gente olhar para a gente mesmo e pensar como que a gente atua na vida e como que as coisas acontecem. Então eu vou falar um pouco disso hoje. E esse eu Fala Comigo. A gente vai falar, na verdade, hoje a gente vai filosofar sobre algumas coisas, mas hoje o nosso ponto de partida foi uma sugestão encaminhada para mim por uma pessoa muito, muito, muito querida e que eu peguei como uma indicação muito séria para vários lugares da nossa vida e da nossa existência. Então, é a partir de uma matéria na Você S.A., A Origem do Dinheiro, Uma Breve História de 4 mil anos. É do Alexandre Verzignazzi, espero que esteja correta a pronúncia, e é parte de um livro dele que daqui a pouco eu vou achar aqui e dizer para vocês. Então esse é o Fala Comigo, e hoje a gente vai falar de dinheiro. Olha só, vamos filosofar sobre o dinheiro. Eu queria até pedir aqui um auxílio para o Max, vou tentar meio que usar dessa parceria aqui, que ele buscasse as músicas que tenham dinheiro, tipo, ei você aí, me dá um dinheiro aí. Acho que isso é do Moacir Franco, se eu não me engano. Mas, assim, Tim Maia, sabe? Só o trecho. Não quero dinheiro, só quero amar. Grande Tim Maia. Então, vou reforçar. Esse eu Fala Comigo, eu sou o Caco Guirado. E a gente, então, vai entrar nesse universo da grana, né? E vou tentar fazer um resumo aqui da matéria do Alexandre Verzignazzi, e filosofar sobre isso com todo o respeito, com todo o carinho, com todo o esforço para não cometer nenhum deslize de emitir alguma coisa que fuja ao equilíbrio, ao bom senso, à justeza das coisas. Então já me desculpo por aqui mesmo e me antecipo se cometer esse ato. Então pediria que você que está aí aberto, né, e disposto a traçar essa relação, porque estou aqui no estúdio fazendo chegar até você a minha voz e de alguma maneira interferindo na sua existência agora, aí nesse momento. E vou aqui, então, trazer referências, né, do que li e falar sobre isso com vocês. Então, ajudem também a construir esse programa que não tem um formato específico e pode ser que hoje ele nem acabe. Né? A gente faça semana que vem a continuidade, porque esse assunto é bem intenso, bem extenso e bem importante para refletirmos sobre vários aspectos do que significa o dinheiro, de como que a gente se relaciona com o dinheiro, né? Estou falando de nós, pessoas normais, que trabalhamos, produzimos e conseguimos chegar num... perdi o raciocínio aqui, porque tem um pedido aqui, uma raridade no programa, fala comigo! Então alguém que pediu, que é um pedido da Jéssica. Jéssica, minha grande e inestimável companheira de 11 anos, faz aniversário hoje. Então eu queria dedicar esse programa, de certa forma, a essa pessoa tão importante em nossas vidas. Um beijo, meu amor. E daí assim, Pra Que Dinheiro, do Martinho da Vila, song de 93. É aqui. Estamos aqui então. O Max deve ter preparado já e já vai deixar isso aqui no gatilho para que a Jéssica ouça. Evaldo Luna, você está me ouvindo? Então queria fazer assim, tipo, esse programa dessa maneira, pensando que pessoas que amo, né? Evaldão, boas tardes. É claro que boas tardes, sabendo que você está aí penduradão, né? Fala aí, meu velho, grande e querido amigo. Então vou fazer esse programa assim, pensando em Evaldo, pensando em Jéssica, pensando em Max, Uli, Tabata, Maurício, pensando em Giza, pensando em Fê, pensando em Jonaia, pensando em Ju, pensando em Laura, pensando em Sil, pensando em Eneida, pensando... Nossa, poderia estender aqui e a gente ir embora e eu esquecer o nome de alguém e todo mundo querer me matar. Mas então vou seguir aqui, nesse pensamento, nesse programa do dinheiro, né, da origem do dinheiro, para a gente refletir um pouco esse lugar de troca, né? Então, nessa matéria, o Alexandre aborda o dinheiro de onde ele surge, né? O que a gente tem hoje, esse falso dinheiro, o que a gente vê lá na conta, no banco, o que está impresso lá nos pixels, né, da nossa tela, a gente acredita que aquele ali é o dinheiro. E mesmo as notas, né, que quando a gente está com ela na nossa carteira, a gente acredita que aquilo ali, a gente tem fé de que aquilo ali é uma moeda e de que aquilo tem valor. Isso é um lugar de um estabelecimento de confiança, né? Então, uma nota de papel, e andei pesquisando aqui também, uma nota de papel, uma moeda, ela tem, tipo, ela custa 16 centavos, uma moeda de 10 centavos. Então, assim, tem umas discrepâncias de valores, de... Então, tudo isso surge aonde? Quando a moeda surgiu. E quando que ela surge, a moeda, né? Porque a moeda tem vários lugares e ela surge da troca, né? E isso é numa existência onde só existiam animais aqui. Então, chimpanzés, por exemplo, faziam trocas, né? Um macho, o rei, né, do chimpanzé, ia lá à caça e, através desse poder, né, dessa força, ele conseguiu uma grande caça e conseguiu distribuir para o máximo de fêmeas para que o bando ficasse ali, e ele é o poder, né, dentro desse bando. E reina aí. E aí a gente aparece como o Homo sapiens, né? Então a gente começa a registrar a memória. A gente começa a transformar a partir da memória e do conhecimento. A gente vai adquirindo conhecimento e registrando uma memória, e a partir daí você vai reproduzindo isso e tentando cada vez tirar melhor proveito dessa relação entre o teu conhecimento e as suas ações e como que você pode transformar as coisas, principalmente a seu favor, né? E que é o que a gente entende aqui no meio como essa moeda de troca, né? Então, quando pensamos, quando começamos a entender o fogo, né, as ferramentas para matar os animais e caçar e tal, o macho sai à caça e ele chega com o fruto, né, dessa caça, e aí ele também usa isso como moeda de troca, né? Então ele troca a comida por sexo, né? Então ele também domina nesse lugar de poder pela força, e essa é uma primeira moeda de troca, a comida, né? Algo essencial, algo que a gente não tem, que eu vou pegar aqui agora para vocês para falar bem corretamente, né? Deixa eu virar o celular aqui, né? Que o dinheiro é só algo digno desse nome quando obedece a dois critérios, né? Ser uma coisa que todo mundo queira, é o primeiro critério. E o segundo é não ser algo muito abundante. Se não for escasso, não vale nada. E se não vale nada, não é dinheiro, né? Então, essa ideia, que é também da matéria do Alexandre, então tem que ter um valor, mas tem que ter uma certa escassez. Qual que é uma característica que dá para a gente perceber nesse momento, né, de que o homem, o Homo sapiens, né, luta pela sobrevivência, caça, com isso quem caça tem poder e tem a moeda de troca. Então, se a gente pensar, né, dois critérios que a gente precisa para se ter a moeda, então, se é uma coisa que todo mundo quer, né, então é algo passível de troca, né? E não ser algo abundante, né? Então vamos pensar na água, por exemplo, né? Se você pensar na água, a água como moeda de troca poderia ser. Mas aí, se você pensa que você pode ir no rio e você tem água em abundância, então já deixa de ser uma moeda de troca, né? E nesse sentido, foi se buscando como criar, né, maneiras de facilitar isso. Então a gente passa por vários momentos da nossa ancestralidade, né, desde o Homo sapiens até a Grécia antiga. E ali você tem uma pessoa que é muito importante na história, que é o Solon. Então, em Atenas, a moeda vem de uma coisa muito, muito precária, que ela, primeiro, é a comida, né? Então, as pessoas entendem que, ao longo do tempo, né, da nossa transformação das ações, a gente entende que caçar não é o suficiente, você tem que ir mudando de lugares. Depois, o homem estragou tudo porque ele caçava os melhores animais, os maiores e tal. Então, daí as fêmeas se relacionam com animais menores, mais franzinos, com os quais elas não se relacionariam naturalmente para fazer uma reprodução mais saudável. E com isso você tinha os animais também reduzidos de tamanho, e por isso você tem uma escassez e por isso você tem extinção, como a gente teve por milhares de anos, de várias espécies de animais que existiam, e que o homem, a partir da sua inteligência e dessa interferência, vai fazendo um monte de burradas e interferindo. Então, desde que a gente começou a atuar na transformação a partir de nossa memória, inteligência, capacidade de assimilação e colocar em ação o que a gente entendia, a gente foi interferindo nas coisas. Então, se a gente mata os animais nesse sentido, né, e diminui uma espécie de tamanho, se você... Então, a partir do momento que você faz isso, então, se a gente pensar num porco hoje ou numa vaca, é como um computador. Ele é uma transformação, ele não é nunca mais, e são milhares de anos, nessa transformação do que era o animal, né, natural, e aonde ele já foi sofrendo por esses movimentos que o homem fez na natureza. Mas voltando para a grana, para o dinheiro, então as moedas de troca que foram construídas foram assim: primeiro você tinha a comida, então se trocava a comida, né? Mas aí a comida ela estraga, e daí você precisa de outra coisa para administrar essa comida, então já passar rapidamente para as outras pessoas. Mas como que você troca isso? Então vai lá, se inventa um tablet de barro, e é onde você descreve a quantidade que o cara conseguiu de produzir de grãos, de qualquer coisa, e ele troca aquilo por aquele tablet, e aquele tablet vale um dinheiro. Então aí surge a primeira versão da moeda, né, do dinheiro. Então ele equivalia realmente à quantidade de alimentos. Você tem uma peça de barro, se a gente pesquisar na internet, a gente vai ver com muita facilidade, acho que aqui na própria matéria apresenta isso, você tem uma peça muito simples de barro, onde ela descreve a quantidade de grãos que a pessoa depositou, e aquilo foi o primeiro banco, a primeira grana. Então, essa história do poder, o cara consegue desenvolver uma ideia, e daí foi criado o primeiro cartão de crédito ali, né, porque a pedra, esse tablet em barro, representava a quantidade de grãos que ele tinha depositado. E daí trocava-se isso por qualquer coisa. Ao longo do tempo, isso foi se tornando uma coisa assim, porque isso, os grãos apodrecem, porque os tablets eram de barro e se perdiam, e por várias questões, começaram então a buscar outras maneiras de imprimir esses valores, porque não era fácil você ter uma balança em cada lugar que você fosse trocar um pouquinho de arroz por alguma coisa, né? E coisas também como sal, né? O salário que a gente traz até hoje, né? O nome provém do sal que era dado aos soldados e tudo mais como troca de como pagamento, porque era difícil, porque era escasso, porque você não tinha abundância, e todo mundo precisava, porque com sal você salga a carne e protege a carne por mais tempo. Então, também você continua com outra moeda de troca. E assim a gente vem, ao longo de milhares de anos, né, nessa transformação e nessa busca, nesse lugar dessa moeda de troca, né? O escambo que a gente já teve por muito tempo, em diferentes épocas e lugares do mundo. Mas sempre esse fortalecimento de uma moeda, porque que uma moeda vale mais do que a outra, né? Então, significativo a gente ter, em boa fé, um papel, né? um registro digital, num lugar digital, que a gente tem ali aquele dinheiro. Então, se eu volto para hoje mesmo, né, pensando nisso, e que a gente trabalha, né, que a gente produz e gera, a partir disso, riquezas para outro, né, porque a gente está produzindo para que alguém que nos está remunerando por um trabalho, está de alguma maneira também ganhando com isso. Então a gente vai lá, produz, e a gente tem esse dinheiro todo corrompido, né? Ele é retirado da nossa, do valor exato dele, né? Então essa essa é uma questão também que posso voltar lá atrás, mas o dinheiro é todo dilapidado pelo governo, né? E a gente recebe um quarto disso, um pouco mais que um quarto disso de verdade, no final, né, das contas. E a gente não tem nada em troca, né? Então, assim, somos escravos do dinheiro, somos escravos da existência, somos escravos das trocas, né? E, cara, me surge aqui no meio dessa colocação a diferença, né, a disparidade e que se mantém até hoje, né, entre quanto ganha, né, pessoas de diferentes gêneros, né, e daí de diferentes etnias, de diferentes povos. Meu, como que a gente pode? Como é que há um equilíbrio? Né? Como é que não há um equilíbrio? Porque a gente acredita em boa fé que o dinheiro está ali, cara. Que aqueles numerinhos que aparecem na tela do nosso celular, lá no banco, é o dinheiro que alguém falou que nós merecíamos porque trabalhamos, depositou na nossa conta e alguém fala que aquilo está ali. Sabe? Essa boa fé do fazer e pensar no outro, sabe? E voltando lá no início, né, quando eu iniciei esse programa, eu falei do refletir, do então refletir é olhar, é estar de frente com o outro, mesmo que seja no pensamento, na fala, na escuta. Então, é através do outro que a gente existe. Se o outro não me reconhece, se alguém passa por mim e não me vê, eu não existo. Então, eu reflito no outro assim como em mim mesmo. Então, pensando nesse jogo, né? Nesse refletir, no olhar para si mesmo, me vem aqui um espetáculo que assisti ontem com um grupo de três jovens e que fiquei encantado e maravilhado, que trata exatamente, né, dessa questão. Um texto de Machado de Assis, baseado, né, no texto de Machado de Assis. Os meninos fazem uma interferência, uma intervenção, uma apropriação de tecnologias que é impressionante, com dramaturgia, com todos os recursos e requintes que a gente tem em qualquer obra, em qualquer espetáculo, em qualquer manifestação artística e que é digna de ser assistida. Se você tem alguma disponibilidade para um teatro moderno, tecnológico, é um programa que vale a pena assistir, e é justamente isso. Então, o espetáculo baseado no Machado de Assis chama Experimento Espelho 2.0. É o Núcleo Instável, com André Zurawski, Marcelo Moraes e o Thomas Roussard. Então, o Experimento Espelho 2.0 é um espetáculo que dá para você assistir pelo YouTube hoje, a partir, acho que, de 4 do 12 a 13 do 12, sexta a domingo, 21 horas, no simpla.com.br. Vale a pena, eu recomendo para vocês. E é justamente, trata isso um pouco, o conteúdo do espetáculo, esse espelhamento, né? E então, se a gente reflete sobre isso, né, as diferenças todas, o que falei agora aqui de grana, já perdi todo o texto que eu estava me guiando aqui. Mas se a gente fala de grana, das desigualdades, né, entre gêneros, né, pô, como é que a gente pode, cara, manter isso, né? Como que a gente pode pensar hoje, em 2020, que existe essa diferença e que todo mundo vê, assiste isso aí acontecendo, né? A desigualdade, a discriminação, o genocídio. Quando fala assim, é bem... Quando eu ouço genocídio, né, penso numa coisa bem brutal, assim, sabe? E pesada, como o Holocausto e não sei o quê. Mas, meu, o que está acontecendo agora é um genocídio, cara. É um genocídio, né? A Covid-19 é olhada dessa maneira pelo público é um genocídio. E quem está morrendo, quem é mais prejudicado com isso, né? São as pessoas mais pobres, são as pessoas que não têm oportunidade, né? Que nunca é aberto à oportunidade. E que isso é um equívoco na administração. Porque se a gente fala de grana, né, e a gente olha, lê as matérias sobre dinheiro, sobre, né, o papel dele na sociedade, né, ele deveria chegar num equilíbrio. Né? Se eu penso que eu como lixeiro, quanto eu gostaria de ganhar? Sabe? Quanto você gostaria de ganhar se você fosse lixeiro, saísse por aí coletando o lixo dos outros? E fosse de boa, você achasse interessante ter alguns momentos da sua semana que você vai lá e cata o lixo dos outros e ganha uma grana. Eu adoraria ganhar 5 paus no mínimo. E se eu fosse um lixeiro, é isso que eu queria ganhar. E se eu fosse um lixeiro, pararia de trabalhar, né? Falaria com todos os lixeiros, amigos, e conecta com todo mundo, e fala assim, gente... Vamos parar de trabalhar todo mundo. Deixa o lixo aí. Se quiserem que eu pegue o lixo, eu quero ganhar 3 pau agora, daqui a pouco eu quero ir para 5 paus. E pronto. E assim com cada uma das atividades. Porque não só a diferença, né, de quem recebe a grana que já vem toda desbastada pelo governo, né, tem também a coisa do consumo dos Black Friday e de tudo mais, que você tem que ter o cartão de crédito, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, e é onde você vai sempre entrando numa dívida, você sempre está endividado, você nunca está de boa, né? Comprar uma casa que você vai ficar o resto da tua vida pagando, trabalhando para pagar a sua casa e poder ter a segurança de que ninguém vai chegar ali e vai tirar você dali. É muito sacrifício e muito indigno, eu acho que para grande maioria, né, essa troca. A gente pensa em compensações, né, e equilíbrio em tudo isso, aí a gente já começa a pensar nos índios, né? Nos povos originários. Como assim, cara? Esses caras não recebem nada, sabe? Eles não recebem nada. E se bobear, estão pagando para viver. E estão pagando para sobreviver tantos anos. Daí a gente pensa nos negros, né? E daí a gente pensa em... Sabe? Nessa pobreza, nessa discriminação, nesse apartheid, nessa castração, né, que segue até hoje com esse povo, né, que também é um povo originário daqui e de ancestrais de outros lugares do mundo. E que a gente fica, não sei, meio que de mãos atadas sempre, né, e sempre tem esperança, que nem agora, né, na semana passada, nas eleições, votar num candidato que possa trazer um pouco mais de equilíbrio nessas relações, né? Então, pela nossa Constituição, todo mundo tem direito a um abrigo, todo mundo tem direito a um alimento. Isso é o mínimo, isso é o mínimo. E tem muita grana, cara, tem muita grana. Né? Então, é muito louco isso. Ai, ai, ai. Aí a gente pensa em escassez, eu lembro de ouro, se eu lembro de ouro, vi também que a gente tem ouro, a quantidade de ouro que a gente tem são 190 mil 190 mil toneladas de ouro no mundo inteiro, se a gente juntasse, né, dá um prédio de 90 andares, assim. E então, por isso ele é escasso, não serve pra porra nenhuma, né? Por que que você serve? Pra que que serve o ouro? Ele só é precioso porque tem pouco. Então, o ouro mesmo é o que tem valor, né? Enquanto moeda. É, em qualquer lugar do mundo. Isso até vende até em esses negocinhos de moeda de shopping na Arábia Saudita. Eles vendem ouro assim, em pequenas quantidades, em maiores, até 31 onças, parece, de ouro. Os caras vendem isso na rua, assim, no shopping. Ah, é foda. Desculpe aí pelo palavreado. Não estou achando aqui o que eu queria dizer para vocês. Bom, e a gente pode seguir olhando para tudo, né? O ouro, a prata, o tabaco, a importância, sabe, de cada um dos bens e o seu valor e como que essas transformações vão acontecendo de maneira que o homem, a partir da sua inteligência, vai fazendo, né? Que nem o Solon, lá em Atenas, os primeiros tablets, eu vou relembrar aqui, os primeiros tablets de cerâmica lá de barro, eles foram inventados pelos lídios, né, os lidianos. E daí o Solon pega isso e transforma isso em metais, os gregos transformam em metal. E o Solon é o primeiro ministro da fazenda, sei lá, da Grécia, que ele pega e começa a diminuir a quantidade de metal precioso, né, que era prata, ouro, prata, cobre. Então, diminui a quantidade, porque o ouro ele era ouro, o pezinho dele em ouro era ouro em qualquer lugar do mundo, né, porque é precioso. Então, se sai dali daquela região e daí todo mundo vai levando o ouro embora como moeda, porque ele vale em qualquer lugar, acaba ali o dinheiro e ferrou tudo. Daí você faz moeda com outro metal, com prata, com sei lá o que, mais duro. E então, aonde eu estava? Ouro, prata e tabaco. Então as moedas de troca são essa coisa maluca, né? Estados Unidos, na Virgínia, durante muitos e muitos anos. O tabaco era moeda que os caras pagavam tudo com tabaco, os impostos, pagavam tudo, com compras, assim. Até os galantes jovens da Virgínia compravam mulheres e a troco de fardos de 50 quilos de tabaco, olha só aqui, né, de fumo. É muito louco, toda essa relação de troca. E isso está para a gente pensar, isso está sempre relacionado, né, a esse poder. Por que que eu tenho mais poder que o outro? Por que que eu sou mais do que o outro, né? Então, eu não sou mais do que eu em mim mesmo, refletido no espelho, olhando para mim mesmo. E eu não sou mais do que o outro, olhando para o outro que me reconhece e que me valida como ser, né? Quando me olha no olho, me percebe e nos reconhecemos como vivos, como existentes, muito maluco. Eu acho que eu estou muito maluco. Então, gente, seguindo aqui, para não baixar o ânimo e pensar mais em coisas sobre a relação, essa relação, né, de grana. Falei das toneladas, das barras de ouro, né, da função disso. A libra esterlina, tem uma história legal, né? Quando os metais foram importados, importância no papel de dinheiro continua em todo canto. Várias moedas de hoje carregam nomes que têm a ver com elas. A libra esterlina, por exemplo. Libra, pound, no original, é meio quilo, e esterlina, o nome de uma liga de prata com 92,5% de pureza. Uma libra esterlina, então, é literalmente meio quilo de prata da boa. Então imagina só, né? Isso era eram os valores colocados. E hoje a gente olha para as moedas, eu vou falar aqui sem Eu vou colocar aqui sim. Inventar. Tá aqui. Puxa vida, não era esse. Bom, não sei. Ia falar para vocês de novo de quanto. Aqui, ó. Então, a moeda de 5 centavos, né? Que acho que tem a cara do Dom Pedro. É muito louco, ainda mantém essas coisas, né? A de 5 centavos, ela custa 11 centavos. Né? Representa que ela custa 220% do seu valor de face. Precisa de mais de duas moedas de 5, né, para produzir uma. A de 10 centavos custa 16 centavos, então 160% do valor de face. A de 25 é 23, ou seja, 92% do valor dela. A de 50 custa 20 centavos, 40% do seu valor. A de 1, 29% do seu valor. A de 2, 17% do seu valor. Não, 8,5. Né? Custa 17 centavos uma moeda de 2 reais. E uma moeda de 5 reais custa 18 centavos. 3,6% do que ela vale, né? Na face, aqui, como eles colocam. A cédula de 10 custa 18 centavos, 18%, a de 20, 20 centavos, 20%, 1% central, 1% valor de face. A de 50 reais, que ainda tem uma esfinge da República, né? Ainda todas elas têm uma esfinge da República de um lado, e um animal da fauna brasileira, garopa de 100, é isso daí. O que mais que a gente tem para falar de dinheiro? Da desigualdade, dos pagamentos desiguais, da injustiça toda que se vive em relação à grana. Como que a gente busca, de forma equilibrada, equilibrar as contas, né? Os gastos? E acho que um bom começo seria a gente pensar na dívida, né? Vamos imaginar que a gente compra um negócio, um estabelecimento, e vamos começar a ser comerciantes. Então a gente vai lá e vai olhar para as contas, quanto que é aquilo antes de comprar, né? Quanto que aquilo tem de mercadoria, quanto que custa, quanto que é o aluguel e tudo mais. E daí a gente faz todas as análises para entender se isso vai funcionar ou não. Então saber quanto que tem de dívida, quanto que... Na nossa vida privada a gente tem que fazer isso também sempre, né? Olhar para as nossas contas, saber quanto que a gente ganha, quanto que a gente tem, quanto que a gente tem guardado. E daí na administração pública a gente não olha para isso, né? Então entra governo, sai governo, sabe? Ninguém olha para isso, ninguém olha por que que tem tanta dívida, né? E por que que todo mundo nega isso, principalmente em relação à federação. Então tem muito dinheiro. Vocês lembram que eu falei do ouro, né, que dá 190 mil quilos que tem no mundo inteiro? 190 mil quilos é o que a Vale retira de minérios em 8 ou 12 horas. Vocês sabem o que é isso? E a gente não tem dinheiro? Né? A Vale era nossa. É nossa, né? Porque a gente venderam sem nossa autorização. PSDB. Fernando Henrique Cardoso era presidente da República. Que mais? E aí, continua o PSDB aí. Nosso querido prefeito. Como a gente é ingênuo, né? Falando em política, só para vocês saberem, vou dar um recado aqui. O Moro, né? O Moro vai ser agora funcionário de uma empresa de advocacia. E adivinha de onde vem o dinheiro, né? Dos clientes que dessa empresa que ele vai agora cuidar de uma parte lá. Todos da Lava Jato. é impressionante, né, a cara de pau, né, não sei se é displicência a palavra, mas esse lugar de achar que se pode fazer de tudo e passar de desapercebido, né? É incrível achar que somos todos ignorantes, que somos ignorantes, né? Então, e na verdade o que nós somos é desunidos e desinformados, e falo por mim mesmo. Mas segue aí, e a gente vai tentando aqui modificar um pouco o quadro, modificar um pouco os caminhos dessa história. Um ponto de vista econômico também em moeda que me vem à mente agora é pensar aqui no bairro da Vila Anglo com uma moeda própria, mas que não precisa mudar de nome nem de estrutura, né? Pode ser esse papel aí mesmo que a gente tem, né? O real, que já teve tantos nomes, e a gente ter tipo um banco comunitário, né? Porque isso é uma possibilidade real. O fato é que se precisa de um grupo e de pessoas interessadas unicamente para se iniciar isso e ter um banco comunitário com chancela do Banco Central, né, o Bacen, e atuar como um banco normalmente atua. Claro que dentro de com algumas limitações pelo fato de ser um banco comunitário. E isso é possível, e pensar numa economia local, né, pensando numa rede em que tem uma rede de produção muito forte no bairro, né? Não só aqui na Vila Anglo, como no Santa Cecília e aqui todo no entorno, muita gente produz muitas coisas, né? Então, tantos serviços, né, em vários setores de transporte, alimentação, sei lá, bares, restaurantes, quiosques, brechós e tudo. Então, o bairro já gera uma economia, né? Ele tem um lugar onde essa grana, esse desenvolvimento, né, fique por aqui mesmo, né? Então, uma das reflexões que a gente pode ter sobre esse lugar do dinheiro, né, que a gente acumula o dinheiro. Então, a ideia não é acumular o dinheiro, é ter quanto eu preciso para sobreviver. Então, se a gente também mantém esse fluxo, né, porque sempre na história da economia, né, da nossa existência, você tem que colocar isso, ele é escasso, mas você tem que colocar isso num lugar de movimento para que as pessoas possam usufruir dessa moeda, né, da grana, e isso girar, porque ele não fica guardado. Ele não vai para aplicação, ele não vai para rendimentos, né? Ele pode ir para uma poupança se a pessoa conseguir receber mais do que precisa, né, do que é necessário para sobreviver, e guardar isso e aí sim aplicar para que isso tenha um rendimento, uma correção, entendendo como que é essa política econômica que do mundo atual, né? Então, pensar num banco comunitário na Vila Anglo, para mim, é uma discussão que eu queria deixar aqui aberta, deixar para que as pessoas pensem sobre isso, assim como várias outras possibilidades, né, dentro de um pensamento de rede, como redes de serviço, né, pensando a rede econômica, a rede de um banco comunitário como uma rede econômica, pensando em rede de serviços como transporte, como deslocamento, né, em todos os sentidos, de carga, passageiros e multivans, né, essa coisa de mais de um passageiro, e pensar isso primeiro para o bairro. Então, como conectar e trabalhar essas economias todas, todos os fornecedores, marceneiros, pintores, faxineiras, diaristas, cozinheiras, cuidadoras, há um número considerável de pessoas com essa vocação e com esse conhecimento, né, esse fazer, que é cuidar ou de criança ou de pessoas idosas ou enfermas e que precisem de acompanhantes. Então tem também, agora me vem à cabeça uma promessa que eu fiz à Rita Maria aqui da Bica de Pedra, e ela já havia mandado uma mensagem para a gente há algum tempo, a gente anunciou, e hoje eu reforço aqui esse anúncio, e vou lembrar sempre de abrir o programa falando do pedido da Rita Maria, para a gente tentar ver se consegue atendê-la. Rita Maria pede para a gente ajuda para ela conseguir um carrinho de cachorro-quente, para ela trabalhar ali no metrô Vila Madalena, ela tem um lugar lá para guardar, alguma coisa que ela tem lá, um lugar que ela pode guardar, e ela precisa muito disso para que ela possa gerar sua própria renda e ter uma vida digna. É isso daí. Se alguém ouvindo isso, né, agora tiver algum entendimento de como conseguir um carrinho, conhece alguém que tem um largado lá no fundo da garagem, sabe de alguém que pode conseguir um novinho para ela num preço bem bacana, que dá para a gente fazer umas campanhas, se cotizar e conseguir o carrinho para Maria Rita ter a Rita Maria ter o seu carrinho de lanche e poder sobreviver e trabalhar com dignidade e seguir a vida dela. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, estou me comprometendo aqui agora em todos os programas lembrar de fazer esse pedido. Esse é o programa Fala Comigo, eu sou o Caco Guirado. Nós estamos transmitindo pela Rádio TV Mundo Novo em conexão via internet pelo canal do Condô Cultural, que é o condô.org.br/rádio ao vivo. Aí você já entra direto e é só clicar sempre que você quiser. Guarde aí esse endereço e a gente vai se falando. Eu pedi para o Max separar lá no começo umas musiquinhas. Queria ver se ele solta alguma coisa para a gente, para eu dar aquela molhada na minha garganta. Esperar algum recado de alguém. Vamos lá. Olha lá, eu comi bola, mas já volto falando. Max. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. E dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Venha depressa correndo pro samba, porque a lua já vai se mandar. Afina logo a sua viola e canta samba até o sol raiar. Mas cheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Aquela mina não quis me dar bola, não tinha tanta grana pra lhe dar. Cara com uma viola, e ela logo começou a bolar. levarem a minha viola. Não me segura, pois eu vou brigar. Mas eu, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Para depressa com essa viola, porque o samba já vai terminar. Falo isso. Para depressa com essa viola, porque o samba já vai terminar. Essa correndo pra casa, pega a marmita pra ir trabalhar. Mas tiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Ai, tiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Mas só quem fala. Isso aí, Martinho da Vila. Tinham acabado de cobrar. Cadê a música? Tá aí. E a gente tem mais música no gatilho aqui. Vamos, o Max, se quiser, colocando de fundinho aquele Tim Maia aí, pra gente já ir pras considerações finais desse programa de hoje. Que estou aqui homenageando meu amigo Evaldo e a minha companheira Jéssica. E que mais? Eu vou lembrar aqui, Evaldo mandou também, acabei não lendo aí, da taxação das grandes fortunas, né? Então, pra gente dar uma outra coisa, pra gente também pensar que, e guardar pra semana que vem. Todo o trabalho que a gente faz, tudo que a gente faz e ganha e que é taxado, imposto e tudo, não sei o quê, e daí a gente vai e consome tudo, a gente tem uma relação de escravos, né, das grandes fortunas. Então, essas, sabe, pessoas que não aparecem na mídia, essas pessoas não estão na mídia, elas não aparecem, não estão aí como os juízes, presidentes, senadores e, sabe, os donos de redes de televisão. Essas pessoas não aparecem. Essas são as pessoas que estão ocultas, são as pessoas que não trabalham, né, e que sugam toda a nossa vida. Então a gente passa a vida toda nessa luta para esse entendimento de como, né, adquirir conhecimento, estudar, já se colocar à disposição de um trabalho mais forte no início da juventude e passar a vida inteira trabalhando, né? Esse lugar de existência, que eu acho que é um lugar que a gente deve repensar e considerar termos mais tempo para viver, né? E o suficiente de esforço e de produção para que algo aconteça e você tenha a remuneração digna por isso, né? Então, também pensando nos trabalhos mais duros, mais insalubres, né? Como alguém que limpa esgotos e trata com todas as nossas fezes, né? Com o nosso cocô. E toda a sujeira, né, que a gente produz em casa, é o tipo de condição que, se alguém se dispõe a fazer isso, porque sempre precisa alguém fazer isso, ele deve ser bem remunerado, né? Assim como o médico deveria ser bem melhor remunerado, e não pelo status, né, de médico, mas pelo trabalho que faz, por cuidar do outro ser humano, a responsabilidade, todo o tempo de estudo, né, e de aprendizado para se chegar a essa profissão tão, tão significativa na existência de todos, alguém que cuida do outro. E assim com cada uma das profissões. E o que, que a gente pode ouvir mais, Max? Foi o Tim Maia, foi o Martinho... Você me mostrou um recado agora há pouco, e eu molhando a boca aqui, antes de... tudo aberto. Eu detesto ser... É isso? Eu detesto ser 100% produtiva para uma empresa e não ter tempo para mim e para minha arte. Não consigo saber quem é, porque isso veio pelo chat do canal do Condô, da Rádio TV Mundo Novo. Sou a La Pellegrin. É isso? Então, Pellegrin. Para você esse desabafo, acho massa, sabe? A gente poder botar para fora mesmo. E a hora que você quiser, e a gente pode marcar em qualquer tempo, porque agora vai ser um desperdício provocá-la para você ligar para cá agora, porque faltam só 3 minutinhos para o programa encerrar. Eu acho que tem que extravasar mesmo, trabalhar e você dar 100% da sua vida, né? Não só para a empresa que você trabalha, né? Você dá para a empresa que você trabalha, para o governo. E, sabe, tudo distorcido, cara, tudo distorcido. Se a gente dá desconta parte do nosso dinheiro para ir para a saúde, né? Para a gente ter uma saúde, e daí a empresa paga o plano de saúde por fora. Como que é assim? A gente faz umas bagunças, cara, para beneficiar os ricos sempre, sempre. E não objetiva mais, né? E agora vamos vender a saúde aí, né? Agora o PSDB continua no poder. Pode ser que eles queiram vender a saúde, né? Porque eu não ouvi o Covas responder em nenhuma das vezes que o Boulos perguntou para ele. Por que que ao invés dele fazer os hospitais de campanha e gastar milhões e coisas com contratações suspeitas, né, e com corrupção, ele não já recuperou e colocou para funcionar os hospitais, né? Por que que ele não fez isso? Por que que chama mais atenção, né, você fechar um lugar e montar um hospital de campanha do que você ir lá arrumar o hospital de verdade? E o hospital de verdade tem que ficar à míngua. Ele tem que falir o hospital público. Para que a carteirinha de saúde, para que os planos de saúde, para que os hospitais privados se beneficiem desse lugar de abandono, né? Que as empresas privadas, que agora a gente já tem a prática de conceder a administração, né, do hospital público a uma concessionária. Então, assim, a gente já, assim, falta a gente só entregar a chave de casa, né, para as pessoas, porque a gente já está, assim, mais do que na hora de acordar e parar com isso. Não dá mais para a gente deixar, sabe, que nos tomem tudo. Sabe, essas toneladas diárias de minérios que saem do Brasil, né, e que são só de interesse de alguns, né, e que são responsáveis pela matança, pela morte da natureza, das pessoas, de vidas, de 400 e poucas vidas. E a gente continua estagnados de alguma forma e não avança nesse sentido. Precisamos modificar a atual condição. Esse é o Fala Comigo, e na esperança de sempre que alguém ligue, como agora há pouco, conectou com a gente, e não vou lembrar o nome dela, porque acho que parecia um codinome aquilo, não? Bom, seja lá o que for, um grande abraço a todos que me ouviram até aqui. Espero estar aqui semana que vem, cada vez um pouco melhor preparado, e reforço que sou iniciante, não sou jornalista, não sou intelectual, não sou pretenso a nada, a não ser sentar aqui e durante uma hora criar provocações, sugestões, receber pito, tomar a chamada e colocar alguma coisa durante esse período para vocês. Um grande beijo, eu sou Caco Guirado, essa é a Rádio TV Mundo Novo, e até. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. legal, vai sair.